597, decolada 04, um controle 19.8, bom voo. 98, grato. Controle, bom dia, 3597. Bom dia, tá 3597, contato radar na decolagem, subavia, saída Arbor 1 para nível 360. Via Arbor 1, Arbor 1, 360, 3597. Olha o 3517, desvia à direita para a 225. Desvia à esquerda ou à direita para a proa 225? Desvia à esquerda para a 225. Confirmando a direita para a 290. Ok, 290 de proa, está ali o desvio. Vamos manter essa proa por quantas milhas, 3517? 35 milhas no mínimo. Sempre. 3597, após o desvio, está autorizada a proa de Ofito. Chama o centro Recife na frequência 260, alterne 1288. Então, 3597. Ofito, depois desvio, 260, 288. 3597. Controle Salvador, é o papapá, Mike Victor Alfa. Papá Mike Victor Alfa, prossiga. É o 44.2 a bordo. Queria falar de 3.34, está sobrevoo na estacionária de Duna, está alocado 0115 para as pontas. Essa escuta Mike Victor Alfa. Gente, mantém a 500 pés, a minha escuta Mike Victor Alfa, vai matar o setor da BR-324, 324. Afirmo, vai manter BR-324 até através de Duna e vai sobrevoar Duna, Mike Victor Alfa. Tá ok, ciente, Mike Victor Alfa. Mantenha a minha escuta permanente. 4753, acione a identificação, dessa via chegada a Ponfe para 4010, ajuste ao altímetro no 04. Desce via no Ponfe para 040, 0014, então 4753, pode voar direto pelo? Via chegada a Ponfe, 4753. Bom dia, Gol 233, pode esperar da montagem, tá pronto? Gol 233, a linha decola da 10, vem 350 graus com 2 nós. Decola Gol 233. Dessa via para 2.000 pés, ajuste altímetro no 04, autorizado final LS, reforço estabilizador. Desce via para 2.000 com 04, autorizado aqui o N, reforço estabilizado, 47, tudo bem. Decolado aos 2 norte, chama controle 1 norte, decimal 8, bom voo. 198, obrigado. Controle, bom dia, voo 1-2-3-3. 1-2-3-3, contato radar na decolagem, suba via saída arco 1 para o nível 360. Via saída arco 1-360, voo 1-2-3-3. Quatro linha decola dono zero, vento calmo. Aqui decola dono zero, vento 4234. Petróleo, Gono 233. Prossigam, 233. Queria manter a proa por aproximadamente 30 milhas e evitar formações. Com a proa? 284. 284, sim. Está livre desvio, suporte no termo. Enter. Tá, 4753, autorizado X-Ray. 4753, autorizado final ILS, chame agora a Torre Salvador, frequente no noite desse momento. Boa noite, meia, tá, 4753. Decolado, perfil da FUCA. Bom dia, Azul 4234, contato radar na decolagem, suba via saída FUCA para nível 350. Via saída FUCA para nível 350, tem condições de voar Aru, totalmente visual. Bom dia, 14753, Índia Serra. 14753, pouso autorizado, vista no zero, vento variável com 2 nós, altímetro no zero, no 4. Vista no 4, cliente, então, 14753, livre pouso. Salvador, Gol 1759, ponto de espera da onda 01. 59 após Airbus da TAN na curta final, ali mantenho no 0. Após Airbus na curta, ali mantenho no 0, Gol 1759. No solo 36 livre à direita, chama solo 121 decimal norte. Direito 129, 4753. Passareiro 2223, chama que está pronto no ponto de estar a cabeceira 10. Gente, passareiro 2223, após o início da corrida da aeronave à frente, ele mantém no 0. Vamos iniciar a rolagem do gol, ele mantém no 0, passareiro 2223. 9, linha de decola da 10, vento 330 graus com 2 nós. Livre decolagem 10, gol 1759. Bono 759, decolado aos 381, controle 19 decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Contato radar na decolagem, subavia, saída São Voo 1 para o nível 360. São Voo 1, nível 360, gol 1979. Azul 4234, chama centro Recife, frequência 12085, altânia 2545, azul 4234. 4234, entendeu 2085, secundária 2545. Afirmo. Valeu. Cero 2223, autorizado a decolar, pistão no zero, vento calmo. Pistão decolado no zero, passaria 2223. E 5973 ali, mantenha no zero. Saber 2223, decolado aos 40, chama controle 19, decimal 8, bom voo. 19-8-223. 759. Prossiga. Solicita pro 230, por 30 milhas, livrar as informações. Sim, tá livre de desvios. Reporte no término. Gol no 759. 759. Controle Salvador, passaria 2223. 2223, contato radar na decolagem, suba via, saída Arbor 1 para o nível 180. Passarela 2223, sente ascensão via Arbor 1, 180, sabe que não cumpre o gradiente 25 milhas, 3 mil pés. 10 mil pés. Não cumpre o perfil, a extensão superior. Afirmativo. Ok. Gente, tá livre a ascensão. As restrições estão canceladas. Suba para o nível 180. Mantendo só o perfil lateral da saída da rua. Passarei 2223, sente ascensão 80, livre de restrições. Lance 3, autorizado a decolar. Pistão no zero, vento calmo. 9973, decolado aos 43, chame controle 19.8, bom voo. 1198, Rio 5973, obrigado, até a próxima. Ligou 1759. Voo 1759, devido aos desvios mais à frente, coordenar junto ao centro direto Montiva. Já está autorizado para o Edmote, 1759. Montiva, obrigado. Controle Salvador, o Rio 5973 transfere, Cuca, Jamboracaju, bom dia. Bom dia, Rio 5973, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para nível 330, Rio 5973. Via para o 330, Rio 5973, quando possível, poderia coordenar voar direto à posição Romeu Fox 018? Aguarde, vou coordenar com você. Ok, obrigado, no aguardo. Controle Salvador, passaria 2223, poderia manter pro de Alepa para evitar formações? Não entendi, poderia me confirmar? Passaria 2223, poderia voar Alepa da presente para evitar formações à esquerda da rota? Negativo, estou autorizado. Pro de Alepa, obrigado. Salvador, muito bom dia. Azul 2783, próximo hospital. Bom dia, Azul 2783, a linha decola da 10, vento 020 graus com 3 lá. A linha decola da 10, 2783. Sete cinco nove. Sou Recife, frequência 1251, na UTN 123, décima 8. 1251, confirmando 1238. Afirma, 1238. Obrigado, bom dia. Sim. Bom dia, bom dia, Azul 4981, nós temos identificação dessa via chegada bom que para 4000 pés, altímetro 10014. Vicente, mantenha estar bom, fio aguarde. 4981. Rio 5973 está autorizado, Romeu Fox 018. Rio 5973. Autorizado, Romeu Fox 018. Rio 5973. Obrigado pela coordenação. E Azul 4981 está autorizado para o Serra Vista 367. Autorizado 173, decolado às 48, controle 1-8, bom voo. 4198, 2783, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2783. Bom dia, Azul 2783, contato com a Gana Decolagem. Sua via saída Arbor 1 para o nível 160. Via Arbor 1, 160. Informe que não vamos conseguir passar o 15 DME acima do 100. Temos que manter o 3000 ou está autorizado a subida? Está autorizado a ascensão nível 160 e são canceladas as restrições verticais da saída Arbor 1, porém mantém a restrição lateral. Positivo, ciente então, liberar as restrições de altitude, subindo direto a 160, 2783, obrigado. Linha decola da 1-0, vento 0 no 0 graus com 2 lá. E o 5973 chama o centro Recife, frequência 126-185, alterno 2545. O 2685, secundário 1245, Rio 5973, bom dia a todos. Bom dia. Decolador 5-2, chama controle 1-9-8, bom voo. 098, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Rio 5975. Rio 5975, contato radar na decolagem, sua via saída 330, via saída Momo para o nível 330. Via Momo para 330, quando possível gostaria de voar direto, Momo. Se mantém a restrição da saída e o perfil também, temos aeronave em descida no perfil da chegada bom fim. Temos um conflito entre a saída e essa chegada, sim? Sem problema, mantendo o perfil, subindo via, Rio 5975. Salvador Azul 2783. Prossiga. Solicito a proa 280 por mais 30 milhas devido a formações próximo à água. Isso, autorizado. A proa de Elefa, resolve? Maravilha, então direto Elefa. Muito obrigado, 2783. Passaria do 2223, no centro de Recife. Confirme a frequência, já foi copiado. Pare, 1260 e a secundária 1228. Centro Recife 260, 1228, boa. 4-2-7-3. Você está bem mais à direita, proa 295, aproximadamente 30 milhas. Tokyo 2783. Afirmativo, está livre de desvios, 2783. Meia de desvios, 2783, obrigado. Sinal estabilizado, azul 49 e tudo. E azul 49 e tudo, está autorizado o final do ILS WIST, chame a torre, no noite decimal mesmo. Torre 18, meia, azul 49 e tudo, bora. Bom dia. Torre Salvador, azul 49 e tudo, sinal estabilizado. 2783, Salvador. 2783, você já? Pode desvio, está autorizado direto. Vitória da Conquista. Maravilha, pode dizer direto Vitória da Conquista, 273, obrigado. Tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 350 graus, 039. Autorizado, pouso, pistão 0, azul 49, e turno. Chama o centro Recife, frequência 12085, alterna 2545, Rio 5975. Afirmativo, a primária 12085 e a secundária 12545. Bom dia.